muita música e muitas recordações a rodarem por aqui. O pensamento do dia para hoje é: o ódio faz sofrer. Vencer o ódio é dar um passo no conhecimento. Uma frase de César Pavese, que nasceu em 1908. Faleceu em 1950 e era um escritor italiano. Por aqui sim, a boa música continua. Quem não se lembra desta também? The Outfield, Your Love. Fiquem comigo, nós vamos até às 8 da noite com o Flashback. Far away, come around and talk it over. So Hoje é o dia 9 de setembro do ano da graça de 2023 e o pensamento do dia para hoje é: o ódio faz sofrer, vencer o ódio é dar um passo no conhecimento. Uma frase de Cesare Pavese, que nasceu em 1908, faleceu em 1950 e era um escritor italiano. Este é o 252º dia do ano e faltam 113 dias para o termo de 2023. É verdade, o Natal já está à porta de novo. Fecholas, gosta de Natal. Quem é que gosta de Natal por aqui assim? Você também? Bom, espero que sim. Eu também gosto muito, muito, muito de recordar estas músicas assim. Adoro. Há uma mistura aqui. Já não há mais nada. Belinda Carlisle, Heaven on Earth. Logo de seguida vamos chegar com os Aha e Take on Me. E vamos começar a falar dos signos também. Estas férias foram longas. Diga lá, já tinha saudades? Eu tinha. Sabia que neste mesmo dia, 9 de setembro, mas no ano de 2015, morre Manuel Cordeiro dos Santos, o antigo presidente do Boa Vista. Ele tinha 83 anos na altura. Muita música a rodar até às 8 da noite com o nosso flashback. Bem, como eu vos tinha dito ainda há pouco, hoje vamos novamente falar sobre os signos, como é nosso apanágio aqui assim todos os sábados ao fim do dia, início da noite. E hoje vamos falar sobre as curiosidades dos signos, mais exatamente como, de onde é que apareceu esta ideia do horóscopo dos signos astrológicos. Porque, cientificamente falando, os signos são uma mistura de lendas babilónicas, egípcias, gregas e romanas. E os primeiros registros sobre o horóscopo aparecem exatamente a partir do século 7 a.C., quando várias civilizações antigas se dedicavam à observação do céu. As populações acreditavam que os astros podiam influenciar a vida humana, especialmente o destino dos recém-nascidos. Entretanto, a versão do horóscopo que conhecemos hoje é uma mistura de influências da astrologia milenar dos babilónios, do conhecimento matemático dos egípcios e da filosofia grega. E isto surgiu provavelmente por volta do século 5 a.C., com a criação do zodíaco. Na sua origem grega, esta palavra significa círculo de animais e indicava o grande cinturão celeste que marcava a trajetória do Sol naquela época. Dentro desta trajetória, cada constelação por onde o astro passava simbolizava um signo. O número de constelações e as figuras que as indicavam variavam para cada civilização. Daqui a um pouco vou falar sobre estes 12 conjuntos de estrelas que representam os signos de hoje, onde é que eles foram padronizados, etc, etc, etc. Mas para já, o que importa mesmo por aqui assim, no flashback, é a música e as boas recordações. Para ouvir e gostar, e gostar, e gostar, I Want to Break Free com os Queen. I've got Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Mais uma grande, grande recordação neste flashback de hoje. Je te donne. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Das 7 da tarde e faz um calorão. Não se pode. O zoom zoom que vocês ouvem por trás, quando eu estou a falar sem música, é o ar-condicionado. É ele, coitado, está cansado. Ainda bem que sou eu que venho de férias, estou aqui em plena forma. Hoje estamos a falar sobre o horóscopo e as origens dos horóscopos. E eu ainda há pouco estava-vos a dizer que o número de constelações e as figuras que as indicavam variavam para cada civilização. Falando das civilizações que, entre aspas, inventaram os signos do zodíaco, a astrologia, a influência da astrologia, que é milenar, dos babilónios, não é? Portanto, é uma mistura, como eu disse ainda há pouco, uma mistura dos babilónios, do conhecimento matemático dos egípcios e da filosofia grega. Os 12 conjuntos de estrelas que representam os signos de hoje foram padronizados ainda na antiguidade e a partir da influência de imagens da mitologia dos babilónios, dos egípcios, dos gregos e dos romanos. Ao definir uma referência fixa para a observação dos astros, o zodíaco impulsionou o surgimento dos horóscopos individuais com um mapa astral, com uma análise do céu na hora do nascimento que supostamente traz revelações sobre a pessoa e sobre o seu destino. Ainda no início da era cristã, as civilizações antigas definiram o perfil de cada signo, levando em conta, por exemplo, as peculiaridades, estava a ver que não saía, das estações do ano. Outras influências como a simples observação do temperamento das pessoas nascidas no mesmo período também modificaram as características que cada signo apresenta atualmente. São coisas interessantíssimas, mas já vamos falar disso mais daqui um bocadinho. Para já, a música, bom, a música continua com muitas recordações. Hoje vamos meter a mostrar umas recordações mais recentes, mas que não deixam de ser recordações, ok? Bora lá! Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Paciencia, porque ça. Bébé va du sale, allo, allo, allo. Million dollars, bébé tu veux ça. J'suis gang, oh, gang, gang. Boy ne joue pas, bang, bang, bang, bang. J'suis gang, oh, gang, gang. Boy ne joue pas, bang, bang, bang. Clap, clap, clap, clap, pouki. Ferme la porte à la pouki dans le sale. Clap, clap, clap, clap, pouki. Ferme la porte à la pouki dans le sale. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Bye bye, j'ai pas besoin de bye bye. C'est bye fort, là j'ai pas le temps pour pas. C'est bye fort, là tu fais trop d'efforts. C'est bye là, c'est pour les mecs comme ça. Tacler pour des pipettes, ça va claquer. Pour des pipettes, ça va claquer, crack. Pour les bombes, ça va grave qu'écra. J'crois que c'est leur ding-dong. J'suis gang, oh, gang, yeah. Boy, ne joue pas, bang, bang, bang, bang. J'suis gang, oh, gang, yeah. Boy, ne joue pas, bang, bang, bang. Clap, clap, clap, clap, pouki. Ferme la porte à la pouki dans le sas. Clap, clap, clap, clap, pouki. Ferme la porte à la pouki dans le sas. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Bébé, bébé du sale, allô, allô, allô. Million dollars, bébé, tu vaux ça. Bébé, bébé du sale, allô, allô, allô. Million dollars, bébé, tu vaux ça. Bébé, tu vaux ça. Oh, c'est chaud là, oh. Oh, c'est chaud là. Oh, c'est chaud là, oh. Oh, c'est chaud là. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Para ouvir e recordar esta de Aya Nakamura, Puki. Nós por aqui assim continuamos então a falar sobre os signos astrológicos e as origens dos signos astrológicos e o que é que significa depois cada signo. Vamos falar de todos os signos um bocadinho sobre cada um. Ora, com a mudança da trajetória solar ao longo dos séculos, a correspondência direta entre a astrologia e a astronomia deixou de ser tão precisa. O Sol hoje passa por constelações que não fazem parte do zodíaco e ilumina outras que em períodos diferentes dos observados na antiguidade. Mas, pelo menos em alguns aspectos, o horóscopo adaptou-se com as mudanças ao longo dos tempos. É o caso de algumas inovações relativamente recentes na escala histórica, como, por exemplo, a descoberta dos planetas Urano, Neptuno e Plutão, que trouxeram novos elementos à interpretação astrológica do céu. Nós, por aqui assim, vamos ficar aqui assim com esta breve introdução e depois vamos falar da mitologia eclética sobre todos os signos, portanto carneiro, touro, gêmeos, caranguejo, por aí adiante, ok? Fiquei à escuta, mas para já, nós vamos mesmo é à música, certo? Melodias inesquecíveis. É para ouvir, é para se apaixonar. C'est un arc-en-ciel. Este é o concerto ao vivo com Tina Turner e vale a pena ouvir. Quem não se lembra? What's love got to do with it? Tell me, liar, what you do? Boys, we're bad for my health. Who gets to have this woman? Flashback. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy needing girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it Friday night.

19 horas e 4 minutos, para ser mais precisa. Vamos falar sobre mitologia eclética de todos os signos. Vamos perceber de onde é que vem cada signo do zodíaco, de onde é que vem esta ideia de cada um dos signos do zodíaco. E vamos começar, como é óbvio, com o signo de Carneiro. Mas antes, mais uma vez, quero só relembrá-lo que este é o 252º dia do ano e faltam 113 dias para o termo de 2023. Ah, este é o pensamento do dia para hoje. O ódio faz sofrer. Vencer o ódio é dar um passo no conhecimento. Uma frase de Cesare Pavese, que nasceu em 1908, faleceu em 1950 e era um escritor italiano. Vamos à música, que é o que mais convém, e depois vamos voltar para os signos, começando com o signo de Carneiro. Portanto, se você é do signo de Carneiro, fique por aí, porque é já o primeiro. É a primeira bola a sair do saco, como dizia o meu pai. E por falar em bolas a sair do saco, estas são lindíssimas e são em português. Todas elas, para começar, são três de seguida, sem tirar fora, minha gente. Cada uma mais bonita do que a outra. Começamos com A Única Mulher, de Anselmo Ralph. Depois partimos para O Teu Olhar, de Matias Damásio. E O Primeiro Beijo, de Rui Veloso. Se eu não me engano, mas não, penso que não. Não me engano, não, não, está tudo certo. Aliás, começamos com O Teu Olhar, de Matias Damásio, assim é que está correto. Depois, Única Mulher, de Anselmo Ralph. E O Primeiro Beijo, com Rui Veloso e com Tito Paris, o grande Tito Paris. Até ontem, só queria beijar na boca. Vida louca, bebedeiras. Até ontem, morrer solteiro, mulheres e gastar dinheiro, sem norte nem sul. Só queria viver a vida, muitas vezes causei feridas, e com medo de me apaixonar, meu coração ficou. Foram tantas despedidas, aventuras mal vividas, e com medo de me apaixonar, meu coração.

Promete-lhe outro encontro. Foi tão fugaz que nem deu para ver como era o fogo que a tua boca prometeu. Pensava que a tua língua sabia a flor de jasmim, sabe o chicle de mentol. Com o Rui Veloso e o Tito Paris. Que andamento! Essa é a sua rádio. Ligada em você. Arc-en-ciel, tous les jours, à 24h sur 24, de Orléans, sur 96.2 FM. C'est nous. Et oui. E vamos continuar com a mitologia eclética que eu estava a falar ainda há pouco, e vamos falar dos signos um por um, e começamos justamente com o signo de Carneiro. Portanto, se você é do signo de Carneiro, fique sabendo que na mitologia grega, Frixo, filho do rei Atamas, ia ser assassinado pela madrasta quando foi salvo por um carneiro com lã de ouro. Este carneiro foi enviado pela sua mãe. O carneiro foi sacrificado e a sua lã enterrada no pomar de Ares, o deus da guerra, que deu o nome justamente a este signo. Ares, Áries, carneiro. Pronto, para nós portugueses é carneiro mesmo. On continue en français? Bah, on est très, très, très... Bah, on parle tout. Sois pas fâché si je te chante les souvenirs de mes 15 ans. Ne boude pas si tu es absente de mes rêveries d'adolescent. Ces amourettes insignifiantes ont préparé un grand amour. Et c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Oui, c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Sur tes hanches, ne fais pas ses yeux furibonds. Oui, tu l'auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Dans chaque fille que j'ai connue, c'est un peu toi que je cherchais. Quand dans mes bras je t'ai tenue, moi je tremblais, je comprenais que tu es sortie d'une fable pour venir habiter mon rêve. Et ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Oui, ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. sur tes hanches. Ne fais pas ses yeux furibonds. Oui, tu auras ta revanche. Tu seras ma dernière chanson. Laisse mes mains sur tes hanches. Ne fais pas ses yeux furibonds. Oui, tu auras ta revanche. Tu seras ma dernière chanson. Adamo avec Laisse mes mains sur tes hanches. Vamos passar do signo de carneiro para o signo de touro. Ora, para touro, há 4 mil anos, este era o primeiro signo de zodíaco. Ele coincidia com a primavera e marcava o início do ano. A imagem do touro vem de um mito grego em que Zeus, o chefe dos deuses, teria assumido a forma deste animal para atrair uma princesa. Fogo! Eu é que não queria ser princesa nesta altura. Olha, estou a imaginar o que é um homem virar touro para atirar a atenção de... Não. Música! sucesso! Na voz de Adriana Calcanhoto, eu fico assim sem vocês. Ai, é tão lindo. Voltando aos signos, Gêmeos. Ora bem, como é que surgiu então a ideia dos Gêmeos e o signo de Gêmeos? Os irmãos Castor e Pólux, filhos de Zeus, apaixonaram-se por duas miúdas muito giras, pá, assim como eu, mas elas eram comprometidas e desafiaram os rivais. Assim como eu, pronto, e como a Cristina, não é? Eu e a Cristina éramos as duas miúdas comprometidas, muito giras, mas pronto, já estávamos comprometidas. E então, o que é que os irmãos gêmeos Castor e Pólux, os filhos de Zeus, decidiram fazer? Castor, decidiram desafiar os rivais, pronto, isto é a continuação, não é? E Castor morreu no combate. Pólux ficou tão desesperado, tão triste, que o irmão gêmeo tinha morrido, que pediu ao pai, Zeus, que o matasse também. Em memória da amizade dos filhos, o pai colocou a imagem dos gêmeos no céu. Não é bonito? É bonito. Isto tinha que ser uma coisa assim muito romântica e muito dramática e drástica, visto que é o meu signo, não é? Caranguejo. Em latim, câncer quer dizer caranguejo. Animal que aparece num dos 12 trabalhos de Hércules. Hércules enviado por Hera, a esposa oficial de Zeus, o caranguejo, este caranguejito, foi morto pelo herói, portanto, por Hércules. Mas a coragem do bichinho valeu-lhe uma imagem celeste para toda a eternidade. Ah, isto até é giro, não é? Já de seguida, leão e virgem. Mas antes vamos à música. Ai, esta é velhinha, mas está sempre tão atual. Isto é só para dançar. Ali, ali, arriba, arriba. Vai. Santana, claro. Corazón espinado. Fiquem ainda até às 8 da noite com um flashback. O meu nome é Carla Gamboa. Estou por aqui todos os sábados. Essa mulher entrada na reta final desta emissão para o dia 9 de setembro de 2023 de Flashback. Neste mesmo dia, mas em 2016, os Estados Unidos e a Rússia chegam a um acordo para um cessar-fogo na Síria. Este acordo deverá começar na segunda-feira e prevê a suspensão de todas as operações de combate, incluindo os bombardeamentos aéreos. E morrem pelo menos 4 pessoas e 49 ficam feridas no descarrilamento de um comboio em Oporriño, em Pontevedra, na Espanha. Estamos a falar sobre os signos e como surgiu o horóscopo. Já falámos de carneiro, touro, gêmeos, câncer ou caranguejo, se preferirem. Vamos então falar sobre o signo de leão e de virgem. Signo de leão, mais uma criatura morta por Hércules. O Hércules era um homem, pá, muito forte. Este herói não só estrangulou a besta com as próprias mãos, como fez ainda um manto com a pele do leão. Em homenagem a este grande feito, Zeus desenhou com estrelinhas a forma do leãozinho no céu. E depois, o signo de virgem, daqueles que assim nascem e assim morrem, virgens até ao fim dos dias. Para os romanos, a constelação representava Virgo, a deusa da justiça. Doente por causa da mania de guerra dos homens, Virgo teria sido o último ser celestial a subir para a morada dos deuses. Minerva, a deusa da sabedoria, teria então colocado uma imagem no céu em sua homenagem. Era boa pessoa. Ela era virgem, mas era boa pessoa. Aliás, como todas as mulheres, não é? A gente é que sabe. Que a pris, c'est fini. Je veux plus entendre. Plus jamais. Hervé Villard. Où tu m'as dit, je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons. Mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais. Plus jamais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, oh, c'est fini. Melodias inesquecíveis. Ainda até às 8 da noite, até às 20 horas eu estou lado a lado consigo. Vamos falar então sobre a origem do signo de Balança. Como é que Balança chegou aos céus? Identificada pelos romanos, simboliza a balança, utilizada por Virgem ou Virgo, como nós falámos ainda há pouco, para pesar a alma dos homens no seu caminho para o mundo subterrâneo ou para o céu, determinando assim o prazer ou a dor eterna. E é daqui que aparece, então, a balança. Balança para cá, balança para lá, sou bom, sou mau, faço, não faço. Balança. E depois, o signo de Escorpião. Mas o Escorpião é para daqui a um bocadinho, porque para já, música. Mais uma grande recordação a passar por aqui, sim, nas ondas da Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM para o mundo. De Orléans para o mundo. Este é o seu programa Flashback. O meu nome é Carla Gamboa. E eu estou por aqui todos os sábados, entre as 18 e as 20 horas. E é com enorme prazer, enorme, enorme. Ai, as férias fizeram bem, eu estava com tantas saudades vossas. À rebours pour la fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel est lancé. Samedi 1er, dimanche 2 juillet. Stop. Tout ça, ça a été annulé. On reprend tout et on recommence. Vous pensez que Radio Arc-en-Ciel laisserait les choses ainsi et qu'on allait nous priver de cette fête? Eh bien non. Radio Arc-en-Ciel décale sa traditionnelle fête des saints populaires au 16 et 17 septembre au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Traditionnelle? Pas tout à fait. Cette année, c'est une version complètement inédite.

eternos com este I Can See Clearly Now de Jimmy Cliff. Esta música leva-me de volta a Portugal e naqueles dias de chuva em que nós nos metemos no carro ao fim do dia, no lusco-fusco já mesmo quando o sol está a começar a desaparecer no horizonte, e vamos até à praia e ficamos a ouvir a chuva a bater no mar, o cheiro do nosso mar e recordações inesquecíveis, e o nosso pôr do sol que é lindíssimo. Não há país como Portugal, não é verdade? Ora bem, Escorpião, sim, porque as pessoas do signo de Escorpião já esperaram um bom bocadinho para saber como é que surgiu este mito do signo de Escorpião. Escorpião é uma constelação e esta constelação aparece justamente no episódio da morte do gigante Orion. Apoei, deus grego das profecias, ficou enciumado pela amizade da sua irmã Artemis com um grande gigante e enviou um escorpião para mordê-lo. Só que Zeus pôs o animal e a estrela Orion no céu como lembrança desta história toda. Ou seja, a história de amor deles ficou eternizada no céu. Hã? É bonito, é o que eu digo, isto é tudo muito romântico. Sonhos e saudades. Momentos eternos. Momentos eternos. Coração não esquece. recordação para Another Brick in the Wall pelos Pink Floyd. Sabe sempre bem ouvir. Intemporal. O que é também intemporal é a música que vem já a seguir, Highway to Hell, dos AC/DC. Mas antes disso e antes das nossas despedidas, o signo de Sagitário, the last but not least, não é? O último, mas... Por último, mas não o último, não é? É assim. Ora bem, Sagitário, como é que aparece o signo de Sagitário? Pela mitologia grega, Chiron era o mais sábio dos centauros. Ele era uma criatura meio homem, meio cavalo. E foi morto ao ser atingido acidentalmente por uma flecha de Hércules. Hércules, que era o tal gigante que matava toda a gente. E como isto aconteceu, ele foi homenageado por Zeus com uma lindíssima constelação, que é aquela que todos nós conhecemos, a constelação de Sagitário. Portanto, se você é sagitariano, já sabe de onde é que vem o seu signo, como é que ele apareceu. Antes das despedidas, vai-nos levar quase até o sinal horário das 8 da noite. AC/DC, Highway to Hell. Bienvenue dans nos programmes. E da parte deste programa é tudo por hoje. Nós prometemos estar, não, eu prometo, não há nós, porque eu sou só uma, não é? Prometo estar de volta sábado que vem, às 6 da tarde, 18 horas, todo mundo. Este é o 252º dia do ano e faltam apenas 113 dias para o Natal e para o fim do ano, para o termo de 2023. O pensamento do dia de hoje foi: o ódio faz sofrer, vencer o ódio é um passo, é dar um passo no conhecimento. Eu diria mesmo mais: vencer o ódio é dar um passo em frente na nossa vida. César Pavese nasceu em 1908, faleceu em 1950 e era um escritor italiano. Da minha parte, por hoje é tudo. Beijinhos, beijinhos, boa noite e um queijo. Fiquem muito bem. Ok? E até sábado que vem. Tenham uma excelente, excelente semana e um bom resto de fim de semana, não é? Porque amanhã é domingo, porque amanhã há mais colegas que vão vir e porque a vida é assim e tudo façam a varáqua. Beijinhos, até sábado que vem. Boa noite. 17 num particular diante dos Estados Unidos, pois um ano depois, em 2018, também chamado por Fernando Santos, foi utilizado num Portugal-Croácia também de caráter particular, um jogador que tem andado por vários clubes, por vários países. O ano passado, por empréstimo do Sevilha, esteve no Troyes, na primeira liga francesa, onde fez 7 golos, tenta agora uma nova vida em Portugal, até marcou o golo, não é que esteja a fazer uma boa exibição, mas marcou. Mas depois disso, aqui do Moreirense foi para a frente e conseguiu empatar primeiro para André Luiz aos 41 e depois por Matson já no primeiro minuto do período de compensação. Deu a volta, vence por 2-1. Decorre ainda o tempo de intervalo e, pelo andar da carruagem, parece-me, Nuno Braga, que João Moutinho vai ser lançado no início da segunda parte. Há 3 jogadores do Braga que têm exercícios de aquecimento: João Moutinho, Pizzi e também Rodrigo Salazar. Vamos ver qual é a ideia de Artur Jorge para esta segunda parte, se faz ou não uma outra alteração. João Moutinho bem mais intenso nesse exercício de aquecimento, enquanto que os jogadores do Braga continuam nos balneários a ouvir as indicações da equipa técnica dos Guerreiros do Minho. Apenas mais uma nota relativamente a António Salvador. Ele está a assistir a esta partida na tribuna presidencial. Ora, quando o